chegou na festa apavorando a moçada. Quando dançava um funk quase destruiu a casa. Bafo, bafo injuriado, disse o coro vai comer. Todo mundo sai na frente, senão todos vão morrer. Bafo, bafo quando solta o seu bafo irritante. É tão forte seu bafo que derruba um elefante. Pezão logo responde, não tenho medo meu irmão. Eu não acredito em armas, boto fé no meu pezão. Pezão, uou, bafo, bafo, é. Pezão, uou, bafo, bafo, é. Pezão, uou, bafo, bafo, é. Pezão, uou, bafo, bafo. E foi aquele comentário. Pezão e bafo, bafo destacando-se no diário. No diário popular para todo mundo. É, é. Pezão e bafo, bafo vão lutar até morrer. Ah, pezão. Gente, pinta um clima esquisito. No meio da plateia se ouve um forte grito. É a mãe de bafo, bafo junto com o pai do pezão. Meus filhos não se matem, pois vocês são irmãos. Na frente minha gente foi só beijo e abraço. E assim termina a história de pezão e bafo, bafo. Pezão, oh, bafo, bafo, é. Pezão, oh, bafo, bafo, é. Pezão, oh, bafo, bafo, é. Pezão, oh, bafo, bafo.